CD 36. Capítulo 36. As semanas se passaram rapidamente depois do ataque maciço da noite de carnaval. Lucas havia retornado a São Vítor com Bento Vicente e mais 6 soldados. Abrira a mão da companhia de outros Bentos para que Vila Lobos ficasse reforçada num eventual e novo ataque. A impressão de rapidez contida nos dias se devia à grande quantidade de trabalhos e tarefas distribuídos a todos nas fortificações atingidas. O estrago tinha sido grande e uma das maiores preocupações estratégicas era recompor a malha de radiocomunicação, reparando os aparelhos defeituosos e procurando nos velhos centros outros intactos que pudessem ser colocados no lugar dos destruídos. O que os líderes do conselho mais estranhavam é que, após o ataque, nenhum vampiro mais foi visto. Nem pequenos bandos, nem grandes unidades. Tinham desaparecido como que por encanto. Lucas passou 5 dias com sua mulher e, após acalmá-la, conseguiram curtir juntos um pouquinho a barriga que começava a apontar. O homem esforçou-se, mas não conseguiu sentir os empurrões que a mulher tanto festejava. Num dos momentos de intimidade, quando estavam deitados e abraçados na cama, um velho assunto que rondava o casal e ficara pendente veio à baila. "Eu encontrei meu passado", disse Lucas. "É, eu sei, seus amigos andam comentando." Foi da forma mais dura. "Sua história, Lucas, é toda dura. Como poderíamos abordar seu passado sem perdê-lo?" Lucas meneou a cabeça 2 vezes. "Não me teriam perdido." Ana virou-se de frente para Lucas e encostou a cabeça no peito do marido. "Era um risco que não podíamos correr, não com você. Me esconderam o jogo. Você era o 30º guerreiro. Havia muita esperança em você. Não poderíamos chegar a revelar todo o seu passado de uma vez. Você poderia pirar. Poderia sair correndo atrás de seu irmão de novo. Algumas pessoas fazem isso. Despertam e recobram as lembranças do passado e querem porque querem viver aquela realidade que há muito já foi embora." Lucas suspirou. "Você era nosso herói, Lucas, nosso prometido. Ninguém teve coragem de mexer com seus pensamentos, bulir com sua cachola, como diria o velho bispo. Até hoje não sei por que fui escolhido. Eu tenho uma teoria. Convivendo com vocês, ouvindo as histórias de cada bento, vocês todos são obstinados. Cada qual tem sua origem. Uns mais humildes, outros mais abastados. Uns burros, outros inteligentíssimos. Mas todos têm uma coisa em comum. São todos obstinados. Perseguiam em suas vidas alguma coisa com uma tenacidade tão ímpar que acabaram separados pelas energias do universo. Parece que essas energias separaram alguém do lado de lá também." "Lado de lá? Do que você está falando? Vampiros?" Lucas aqueceu. "Esses vampiros, eles não sumiram à toa. Eles tinham tudo orquestrado. Eles estão obedecendo a alguém obstinado também. Alguém que tem uma missão. Alguém que nos quer destruir. Eles sempre foram seres do mato, bichos que agiam quase de forma irracional, bestial. Não são mais." "Do que você está falando, Lucas?" "Do vampiro rei. Desde que eu vi isso na barreira do inferno, pressenti tempos turbulentos. Ele não deixará nossa vitória chegar com facilidade." "Mas nossa vitória chegará, não?" perguntou a mulher, afagando a barriga. "Chegará, meu doce, chegará", respondeu o homem, selando a promessa com um beijo. Dentro dos muros de São Vítor, 2 gestantes riam e conversavam, enquanto tricotavam enxovais para os respectivos bebês. Graziella tinha os cabelos dourados e pele queimada de sol, enquanto sua amiga Lenise, de traços orientais, tinha os cabelos negros, grossos e lisos, chegando quase na cintura. Lenise tivera mais sorte na ultrassonografia e já sabia que seu bebê seria um menino, ao passo que a amiga estava empurrada e tricotava um conjuntinho amarelo unissex, porque a posição do bebê não tinha ajudado na identificação do sexo. Como eram amigas de longa data, a conversa e as brincadeiras rolavam soltas e sem milindres. "Ai, Lenise, você não devia estar tricotando tudo azul para o seu Dieguinho. Vai que nasce menina." "Sai para lá com essa boca, Grazi. Você tá aí morrendo de inveja porque eu já vi a cobrinha do meu neném e você ainda não sabe o que tem aí na barriga." "Inveja? Deus me livre. Eu sou precavida. Tanto trabalho para chegar na hora e não ser o que o doutor Ferreira te falou. Ha, ha, ha. Eu faço ele tricotar um enxoval inteirinho se ele tiver errado. Ah, ha. E vira essa boca para lá. Ele não errou coisa nenhuma", disse a oriental, passando a mão na barriga que despontava. Um casal de crianças entrou na sala com as caras sonolentas. Eram crianças despertas, com pais de paradeiro desconhecido que viviam sob a guarda de Lenise. A menina tinha 6 e o menino 5 anos. Tia Lenise, o que tem para o café da manhã? Perguntou a menina toda dengosa. Tenho de sempre meu cajuzinho, bolachas de maisena, maçãzinha, manga, picadinha, broa de milho e leite de cabra. Leite de cabra, mé, gritou o pequeno. É justamente para você, Caio, para você virar um homenzarrão bem fortão. Ele tem alergia a leite de vaca? Nada, ninguém mais tem alergia, Otobola. É Pedro que insiste, diz que é mais forte. E os nossos? Questionou Graziella. Nossos bebês, o que tem? Será que eles serão sadios como a gente? Serão livres das doenças? Lenise mordiscou o lábio e arqueou as sobrancelhas. As crianças correram para a cozinha e começaram o café. Eu perguntei disso para o Ferreira, sabe o que ele disse? Lenise balançou a cabeça negativamente. Disse que até agora está indo tudo bem, que nenhuma das gestantes teve resultado de má formação nos exames de ultrassonografia. Diz que já examinaram pelo menos umas 250 mulheres só aqui no HGSV. 250? É, menina, tá vindo mulher grávida de tudo quanto é buraco para ter neném aqui. Continua, o que mais ele disse? Ele disse que num universo de 250 mulheres, sempre pinta um caso ou outro probleminha, mas não encontraram nada, nem síndrome de Down, nem lábio leporino, nem nada de nada. Lenise arregalou os olhos. Ele disse que é quase certeza de que nossos bebês nascerão perfeitinhos e livres de doenças, tal como nós. Quase certeza? 90% de certeza. Ai, Grazi, esses 10% é que me assustam. As mulheres continuaram o papo animado, tricotando até que as crianças terminaram o café da manhã e vieram para a sala. A menina apanhou um punhado de cartas num dos compartimentos da estante e sentou-se sobre o tapete, sendo logo copiada pelo irmão de criação. A garota embaralhou rapidamente as cartas e começaram a brincar enquanto as mulheres continuavam tricotando. Graziella só parou com o trabalho para olhar as crianças quando elas começaram um novo jogo. As cartas tinham desenhos infantis estilizados, bem coloridos e vívidos. Formavam um tipo de jogo da memória. Graziella viu a menina embaralhar, tomar uma postura mais séria diante do irmão e começar a brincadeira. Agora vamos testar nossos poderes paranormais, pequeno Caio. Vamos, Aninha, vamos! A menina emborcou o baralho de forma que ninguém podia ver qual carta seria erguida. Pegou a primeira e só ela viu. Um pinguim sorridente. Que carta eu tenho aqui, mestre Caio? Deixa eu me concentrar. Um caranguejo vermelho? Não. Aninha revelou o pinguim ao irmão que fechou a cara. Emborcou ao lado da pilha e puxou outra. Um regador derramando água. Que carta eu tenho aqui? Concentra, Caio, concentra, ordenou para si próprio o guri. Um tamanduá. Nada disso, um regador derramando água. Ah, Aninha, você só pega as difíceis. Graziella e Lenise caíram na risada. O jogo era divertido. Lenise puxou a cadeira, ficando mais perto do pequeno Caio, enquanto a amiga pendeu a cabeça para trás de Aninha, para ver qual carta a guria puxaria dessa vez. Aninha puxou a próxima carta, um rinoceronte com gravata borboleta. Graziella viu. Lenise sentiu um cutucão na barriga. Seu bebê mexia. Calma, menino. Tá parecendo um rinocerontinho. Um balde. Passou longe, passou longe. Graziella riu. Aninha puxou a próxima carta, uma chuteira de futebol. Que carta tenho aqui? Lenise sentiu nova pontada. Um macaco carvoeiro. Nada disso. Meu centroavante está com a corda toda hoje, brincou Lenise com os chutinhos do bebê. Graziella olhou para a amiga e perdeu o sorriso. É uma chuteira. Eu adoro essa carta, Aninha. Deixa eu guardar ela comigo até o fim do jogo, pediu o menino. Aninha deixou e puxou outra carta do monte. Agora tinha um calhambeque na mão direita. O que eu tenho aqui? Um calhambeque, berrou Lenise. Ah, tia, você não pode ajudar o Caio, reclamou. Lenise riu. A menina puxou outra carta enquanto o irmão festejava. Um par de patins. Par de patins. Graziella e Aninha ficaram quietas, olhando espantadas para Lenise. O quê? Acertei de novo? Não acredito. Você acertou todas que eu vi até agora, Lenise, exclamou Graziella. Todas? Eu só falei duas. Não, não, senhora. As crianças ficaram olhando para as adultas. A primeira carta que eu vi foi um rinoceronte e você falou com o seu bebê alguma coisa de rinocerontinho. Lenise arrepiou-se. Era verdade. Daí a Aninha puxou uma chuteira e você falou de centroavante. Não foi coincidência. Uau, a tia Lenise é paranormal, explodiu Aninha. Depois você acertou o calhambeque e o par de patins, concluiu Graziella, levando a mão à cabeça. Nossa, essa me deu até tontura. Tira outra para a gente ver, pediu Lenise. É mesmo, né, tia? É melhor comprovar, emendou Caio. Aninha puxou uma carta e olhou sozinha, com todo cuidado, para que Lenise nem tivesse pista do que tinha em suas mãos. Uma joaninha. Que carta eu tenho aqui? Lenise fechou os olhos, como que buscando inspiração. Caio prendeu a respiração. Não sei, não sei. Graziella espichou a cabeça para o lado e Aninha a deixou ver a carta. Uma joaninha, disparou Lenise. Putz, explodiu Aninha. Caraca, gritou Graziella, como é que você fez isso? Eu sei lá, é como se alguém colocasse essa cartinha na minha cabeça. A última, gritou Aninha puxando outra carta. Graziella viu junto com a menina. Um dragão verde de pescoço comprido, cuspindo fogo no bumbum de um cavaleiro fujão. Dessa vez, todos ficaram mudos olhando para Lenise. A oriental apertou os olhos e balançou a cabeça negativamente. O que você está vendo, tia? Perguntou a menina empolgada. Lágrimas brotaram nos olhos de Lenise. O que foi, amiga? Perguntou Graziella preocupada. Não, gritou alto a mulher, fazendo as crianças estremecerem e assustando a amiga. Lenise levou a mão à barriga e desmaiou, enquanto Caio e Aninha começaram a chorar de desespero. Graziella levantou-se e saiu correndo pela porta. Precisava pedir socorro.